Caramba, Cast, está começando mais um querido e sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Eu estou com mais uma vez, eu quero saber que diabos está acontecendo comigo, que eu estou mais uma vez com a voz anasalada. Acabei de pegar uma senhora gripe, isso mesmo. Mas estou aqui pela, não sei, sem sacanagem, eu acho que em 2 meses eu já gripei mais de 2 vezes. Mas enfim, estou aqui mais uma vez para gravar o Caramba Cast com você. Tranquilo, mas vamos para as nossas queridas apresentações dos meus amigos que estão espirrando, mas não estão gripados assim como eu, nesse clima maldito de Brasília ou de qualquer outra parte do Brasil. Mas vamos lá, tudo tem esse apresento aí pra galera. Fala galera e bem-vindos à epidemia carambástica aqui, porque estamos todos nós aqui resfriados ou gripados, espirrando aqui no microfone só para vocês. Sim. Só que aí você encontra o melhor da bactéria. O melhor da bactéria. O Melhor do vírus. melhor da epidemia gripal aqui, mas enfim. E Rafa também aqui conosco. Com o melhor do microfone. Exatamente. Oh, meu microfone é muito bom, cara. Sem noção, mas eu tô muito feliz. Esse tema que o Jader tá super atual. Jader é muito atual nesse E o Jair, cast. total, ele é letrado nesse tema. Véi, só vai dar Jader, vocês vão ver. Esse tema eu sou sensacional. Tipo Harry Potter, velho. O Jader é quase um Harry Potter. Sou quase um repórter. Olha qual Ele é filho clichê. da J.K. Rowling. Ele que. O nome dele é Harry Jader Potter, velho. Porque por isso que a Harry J.K. Jader Potter. Rowling espiou o nome. Espirrou. Mais um cast pornô. Esse virou o nome do site, velho. Fala sério. Espirrou isso. Eu tô falando pra vocês, a gripe está forte aqui. Seria pior se fosse expor, né? Sim. Vamos para os comentários. Os comentários aqui da galera. O primeiro comentário é do João Michael. Isso mesmo, ele falou: já estava um tempinho sem comentar. Estava um pouco ocupado. Depois de ouvir esse cast, quero voltar a ser criança. Mas se tinha duas coisas que vocês não falaram, é que eu brincava muito. E que eu brincava muito era bola de gude e peão. Isso mesmo. Também adorava Tazos e os clássicos bonecos dos Power Rangers. Mas todos eles sumiram ou quebraram. É, cara, o destino dos bonecos você. Sempre, sei lá, eles vão pro buraco negro de bonecos perdidos no espaço. Na verdade, eles estão nas mãos de crianças do orfanato que sua mãe deu, escondido por você. Isso. E o próximo comentário? O próximo comentário é do Rafael Pedroso Rodrigues, nosso assíduo comentarista aqui do Caramba. E ele falou: e aí, carambeiros? A Polly voltou, porra? Ah, é a Emily Prince. Tamagotchi é mítico, eu lembro que o meu morria toda hora e eu jogava contra a parede algumas vezes quando eu tinha raiva violenta, você, amigo. Senhor Jesus. Por que será que ele morria, né? A Beyblade era outra coisa mítica, brincava de Beyblade. Beyblade, que nem os vendedores de cabelo. O vendedor falava Beyblade. A Beyblade! Beyblade, R$ 3. Aí ele falava, brincava de Caralho, Beyblade de real comprou pra mim, velho. Porra, mas era aquela ali do. Pequenininha, beleza. Aquela. É, ué, aquela que era pequenininha. Aí que você. Aí que não faz. A grande fazia. Oh, tinha que fazer. Era. Já caía. Tá e a grande fazia como? A grande fazia. Isso aí rodando, quebrando todo mundo. Faísca e tal. E eu sou vendo aí os comentários da galera. E não esqueça de comentar sobre esse cast também, beleza, galera? Também não se esqueça de se cadastrar na Game Company, galera, que você vai estar concorrendo a um PSP 3000. No que dia que vai ser o sorteio? 9 de setembro vai ser o sorteio, galera. Fiquem aguardando, se cadastrem. Isso. Porque teremos surpresas para vocês em breve. Em breve teremos surpresas aí. Então não se esqueça de cadastrar na GameCop, tá aqui no bannerzinho aqui do lado. Tranquilo, clica aí, se cadastre. Diga que foi indicado pelo carambacast.com e estará concorrendo a um PSP 3010 aí, beleza? E alguns jogos também, chaveiros deles lá, beleza? Então fique ligado. e esteja concorrendo é simples, só cadastrou, diz de onde vem, foi. Tranquilo, e não se esqueça também de divulgar a gente no Twitter, nem no, sei lá, se você tem Facebook, divulga no Facebook também, divulga no, sei lá, no Orkut, que ninguém mais usa também, e pro MSN aí, nos seus amigos aí, tranquilo? Bom, mas então vamos aqui, vamos para o nosso tema de hoje, tema sensacional, que é o quê? Jogos de tiro, isso mesmo! Jogos de tiro, assim, na mais pura animação, fuzilando cabeças. É legal, né? A gente tem um tema com o nome Jogos de Tiro aí, não. Acho que esse incidente de realengo, né, galera? É. Jogos de tiro. Como nós somos uma pessoa, tipo, nós contornamos a situação com humor, né? Isso, que bom. Humor, né? A gente contorna com tiros. Isso. Aí. Estamos incentivando a você a cometer mais assassinatos igual de realengo. Nossa. Porque... Não, mas na verdade a gente comenta sobre jogos sobre tiro, porque a gente sabe que esses jogos não influenciam, senão eu tava matando alguém nesse momento. Eu saio matando os outros, eu saio dando facada nos outros. Não, cara, então. Eu saio matando. Mas enfim, vamos falar sobre jogos de tiros aqui. Como eu não sou uma pessoa tão. Como se diz? Tão da jogatina, tão da jogatina dos jogos assim. Eu só curto alguns joguinhos de computador ali de tiro, porque eu tô começando agora a entrar nessa era da informática de fuzilar cabeças. Mas eu tô até bem nessa área. Mas enfim, vamos falar pro Tucci, que ele é mais especialista nos headshots aí da vida. Tucci, cite alguns jogos de tiros pra galera aí. Porra, cara, eu queria começar citando pelo primeiríssimo e sensacionalíssimo jogo de tiro em primeira pessoa, né? Que foi o Doom. Que, porra, o Doom, caralho, Doom. Aquele mapinha, aqueles monstrinhos, cara, sensacional. Cara, mas dava um medo na época. Porra, dava tá, mesmo, eu não sou. Né? Tipo, eu nem era nascido. Cara, ó o bicho vindo. É, ó o bicho vindo, moleque. Eu nem era nascido quando saiu, moleque. Mas. Eu já joguei Doom, porque tipo, eu tinha uns primos que já tinham a parada e tal, e eu vi, caralho, moleque. O Doom dá medo, porque você não consegue virar. Você fica naquela tensão de você. Tipo, como se tivesse um pescoço. Você tá com toxicola ali, cara. Você não consegue virar seu pescoço. E isso realmente dá medo nas pessoas. Não fazem mais jogos como o Doom, cara. Ó o bicho bim. Ó o bicho bim no moleque. Você não consegue virar o pescoço, você fica cada vez mais tenso. E o legal é que o Doom também mostra como os jogos conseguem evoluir, cara. Porque se você for pegar uma... Graças a Deus, né? Né? Porque se você pega uma imagem do Doom... Doom... E você pega uma imagem do Doom 2, cara, você já vê uma diferença do caralho. Doom caralho, isso. Doom caralho. Se fosse mais infame que esse já, merece um tiro. Que isso? Não, um tiro, porque a gente tá falando de tiro, pode ser um doce, né? É. Agora, o Doom eu joguei muito, aqueles que saía pela frente do computador, não saía, não tinha nem caixinha de som, né, velho? Era foda, era muito legal. Mas agora, realmente, assim, os jogos de tiro que eu comecei a jogar mais mesmo foi jogos de tiro do PlayStation e tal, que eu joguei mais tipo Metal Gear, né? Porque, igual tu te falou da evolução, dá pra você perceber no Metal Gear também a evolução, né, cara? Ele não é aquele jogo em primeira pessoa, cabuloso, né? Mas, poxa, era muito legal aquele Metal Gearzinho que tinha, que você tinha que comer o frango, é esse, né? Não, cara, esse é Metal Slug. É, não, eu tô falando do Metal Slug também, que ele não é aquele... Mas é de tiro, você tá sempre com aquela arminha. Tipo, era muito do sucesso aquele, velho. De você ficar jogando e tal, e atirando. Aquele era muito legal, porque aquela parada lá era, tipo, completamente de parceria, né? Tipo, você sempre tinha a parceria do seu colega. Você, tipo, deixa o frango pra mim. Aquele era sensacional. Porra. Não, e tipo, eu lembro uma vez que eu juntei dois amigos lá em casa. Uau, dois amigos, Tucci, meu Deus. Aí sentamos nós três no chão do meu quarto. Aí a gente, tipo, sentou no chão do quarto e começou a jogar Metal Slug, cara. E tipo, Metal Slug, cara, você morre a cada segundo. Aí toda hora trocava de controle. Porque, cara, só tinha dois controles. Tem vida infinita, morri, né? passei, morri. Truco. Cara, juro, ninguém conseguia ficar com o controle na mão por mais de 10 segundos. Caralho, tava no modo insano esse aí, velho. Agora, tipo assim, tem uns jogos que eu já joguei mais de PlayStation 2. Que teve um que eu joguei que eu gostei pra caramba. Mas esse também é tipo, muito famoso, músicos. Quem já jogou sabe que é o Medalha de Honra, né? Que ele vem aí, PlayStation 1, 2, 3, de todos os lugares. É um dos mais antigos, né? Medalha de Honra. É. E é muito foda, cara, porque ele representa, que ele mostra aquela perspectiva antiga, do capacete, de você tomar aquele... de você tomar o helmet, né? Que é tomar o tiro na cabeça e perder o capacete. É. E você ficar, tipo, 10 de life, ainda resistir, mostrar aquela realidade do capacete. Tipo, aquela parada muito legal. Tinha aquela granadinha que se encostasse em você... tipo, tava no chão, mas se você pisasse, explodia, tá ligado? Não era mina, era uma granada mesmo, era muito bizarro. Ele mostrava, tipo, muitas coisas. Cara, eu gostei muito do Medalha de Honra, que marcou muito minha vida. Quando eu era menor, cara, eu jogava no PlayStation 1 e no PlayStation 2 também eu jogava muito o Medalha de Honra. E o legal também que tinha aquelas missões e tal, de você encontrar tal pessoa, tal coisa. Eu acho que foi um dos primeiros jogos de tiro que eu joguei, que era em primeira pessoa, que você só vê a arma e você tem que fazer missões, assim, além de sair matando todo mundo, né? Porque, por exemplo, o Metal Slug lá, apesar de você ter as missões, você tipo, basicamente atira, atira, atira, atira e destrói tanques, saca? E salva os barbudinhos. É, e salva os... os carinhos. Agora, uma coisa que sempre me deu muito cagaço em jogos de primeira pessoa, tipo Medalha de Honra, é que você, pra você ver o que tá vindo atrás, você tem que virar toda a sua câmera, entendeu? Você tem que virar, é como se fosse você de verdade. Então você tem a sensação que tem a pessoa nas suas costas o tempo todo. E você não pode ver, porque, por exemplo, tem um jogo também que dá um cagaço da porra, porque fica, é difícil de controlar. Medalha de Honra mais fácil de controlar, porque você tem ali a mira e tal. Agora, não é jogo em primeira pessoa, assim, igual o Medalha de Honra, que você vê sua arma, mas Resident Evil, que você controla, tipo, só o personagem, ele tem um foco de câmera muito ruim, cara. Que pra você virar, é mó desajeitado, até você pegar as mãos, tipo, é muito ruim, cara. E até você, aquilo é proposital, porque na hora que você virar, o zumbi tá na sua cara. E você caga na calça, mano. Porque porra. Eu sou medroso. Nego tem essa mania de querer... porra, tipo, desde o início dos tempos eles tentam inventar um jeito de simular o medo, de simular o cagaço. Eles vêm se aperfeiçoando nisso de um jeito, cara. Porra, desde o Doom, que era paradinha toda quadrada, cara, você já tinha mó cagaço do bicho vindo, moleque. Imagina hoje. Não, Resident Evil é o bicho vindo, mano, mas não é só um, não, é 30. É, não, Resident Evil você, cara, porra, Resident Evil é tipo, você tem uma pistola e uma faca. E tem 5 zumbis querendo morder seu corpo inteiro. Não, eu tava jogando com meu irmão um dia desses, o Metal Gear Gold, né? Gold alguma coisa. Edition Gold, sei lá, especial. Metal Slug? Não, desculpa, Resident Evil. Ah. É, o versão... ouro, né? O 5, né? Isso, 5. É muito bom, por sinal. Só que a parada é que a bala acaba com uma facilidade tremenda que você tem que bater com a faquinha no cara, velho. O cara vem pra cima de você, você não pode fazer nada. Dá um desespero, velho. Que chega uma hora que você não... que, tipo assim, tem algumas coisas que vem vindo tanto zumbi pra cima de você que a missão sua não é atirar e matar todos. Porque inicialmente você pensa, pô, vou matar todos os bichos vindo, moleque, vou ficar de boa, né? Mas não. Você não tem que matar os caras, às vezes você tem que correr e se esconder, sacou? Tipo, é bem mais real, dá um cagaço, porque correr do bicho sem você poder fazer nada é muito complexo. Agora, quando eu tinha o PlayStation 2, eu joguei um que era muito bom, né, além do Medalha de Honra, que é o Killzone. O Killzone, ele é muito legal, cara, eu gostei muito do Killzone. Cara, é tipo revolução do PlayStation 2, de verdade. Uhum. Ó, e o Killzone, quando eu comprei logo o 2, né? Calma aí, o 2 é de PS3, cara. É, mas tinha pra Play 2 também. Tinha? Aham. Uhum. Não, o que eu comprei foi pro Play 2, cara. Ah, não, não era o 2, não. Era um Killzone alternativo aí. Calma aí, que eu... deixa eu ver o nome aqui. É, a galera, tipo, das forças especiais, saca? Tipo, é bem revolucionáriozão. Tipo, uma parada mais tecnológica. Tipo, Crysis. Quem já jogou Crysis sabe. Crysis é um jogo muito foda, cara. O gráfico dele... esse aí eu não joguei. O Crysis também é em primeira pessoa. Tipo o Medalha de Honra. Agora o Crysis é muito bom, cara. Eu posso falar que eu joguei ele, zerei. E tem o Crysis 1 e o 2, né? Deve ter mais 3, 4. Se estiver ganhando, faz até o 17, né? O Crysis, ele é tipo assim, o cara, ele é tipo, eu não sei dizer se você é tipo das forças especiais, mas o que mais foca no Crysis é que você tipo tá sozinho, saca? É dificilmente você tá com uma pessoa do seu lado. O que aumenta o cagaço em você, né? Porque quando é, você tipo, tá com o companheiro, porra, é o mundo contra tu. Isso. O mundo contra tu. Engraçado isso. Então, ele tem uma roupa especial, saca? Tipo, vocês já viram aquele filme, o G.I. Joe? Uhum. É tipo meio que inspirado no G.I. Joe. Parece muito G.I. Joe a roupa. Que tipo, ele pode ficar invisível, ele pode ter super força, ele corre rapidão, saca? Mas isso por determinado tempo. Sabe aquela barrinha de estamina que cai, de acordo com quando você corre, a medalha de honra, você corre, corre, corre, mas tem uma hora que você não pode correr mais, porque sua barrinha de estamina caiu. Então, o Crysis também é dessa maneira. Você pode usar, tipo, super escudo, super força, super velocidade, super pulo e tal, mas, tipo, só poucas vezes até sua barrinha diminuir. E aí é, tipo, uma parada mais estratégica, sabe? Que você tem que esconder, matar o cara ali no mocole. Tipo, é muito legal. Crysis, que recomendo. Eu joguei esse no computador, que eu comprei, e eu gostei muito do Crysis. Os gráficos são massa, pena que eu perdi. E outro que o Crysis, ele foi revolucionário também, é que, tipo, ele tinha um cenário destrutível, né? Certo? Boa, tipo, não era todo o cenário, mas boa parte do cenário, cara. Você ficava atirando, tipo, na parede, tá ligado? Você quebrava a parede com tiro. Isso é muito maneiro. E chama a atenção de muita gente, né, cara? É. A Crysis, eu gostei muito, cara. Gostei muito mesmo do Crysis. Foi um que eu joguei pra caramba. Outro sensacional também que eu, cara, eu prezo muito quando o jogo leva os detalhes em conta. Tipo, Battlefield, cara. Battlefield, Bad Company. Todos os Battlefields são bons, cara, mas Bad Company, que ele implementou isso de todo o cenário destrutível. Cara, você pega, tipo, um lança-granada e você quebra o teto cai em cima dos seus inimigos, cara. Eu acho isso sensacional, cara, porque é divertido. E é uma parada realista, tá ligado? Porque eu ficava muito puto. Em alguns jogos você pega uma bazuca, você chega em frente a uma porta de madeira, você atira com essa bazuca, a porta nem se mexe. É, Battlefield eu não sou muito legal pra falar não, porque eu sou meio ruim, eu nunca joguei Battlefield. Mas eu posso falar um que eu joguei e que eu gostei muito, eu não sei se é de PS1, 2, 3, eu não sei, porque se eu joguei no computador, mas é foda, porque é um jeito diferente de tiro, que é o SWAT, né, cara? Pô, o SWAT é sensacional. Muito bom, velho, eu joguei o SWAT 4. Velho, o SWAT 4 é muito bom, cara, porque você tem as missões, saca? É, você tem que entrar, tipo, entra na casa e resgata o refém, saca? Entra ali, invade e recupera o cara morto. Só que é uma coisa mais na realidade, assim, mais próximo de você. Mais próximo daquela coisa da SWAT, que você não pode ferir o refém, que tem que ser mais cauteloso. É, cara. E, tipo, tem... Cara, o esquema é muito bom, né? Que, tipo, você aponta pra um lugar e aí você manda, tipo, o galera do time vermelho. Entra Isso. E taca um flashbang. Isso. Você é o capitão da parada. Tipo assim, no início, eles ensaiam você. É, eles vão e treinam você. Você treina e tal, você aprende todos os comandos, como comandar a galera. E aí depois você, tipo, vira o capitão do batalhão, saca? Depois que você vira o capitão do batalhão, eles vão te ensinar, eles vão te mandar pra missão, saca? Aí você tem, às vezes, tem que mandar o seu time pra um lado, ir pelo outro, e fazer aquela missão massa, jogar o flashbang e tal. Aí, tipo assim, a porta tá trancada, como é que você vai fazer? O cara tá com um refém lá dentro. Você vai arrombar a porta, explodir a porta, ou vai abrir lá, tipo, com a coisa silenciosa, saca? Tipo, sensacional, cara. É, e tudo que você faz, você tem que arquivar também, né? Tipo, se você. Quanto mais coisa você arquiva, mais pontos você ganha no final da rodada e tal. É, e você pode, porra, é massa, muito massa, velho. O que eu gosto também é, tipo, chega um inocente, assim, tipo, um cúmplice. Você chega assim, parado, aí você manda o cara se ajoelhar, o cara não quer ajoelhar. Você dá um tiro pro alto, o cara, tá bom, eu ajoelho, ele ajoelha, você amarra ele, cara. É, velho, é massa demais, porque, tipo assim, às vezes você tem que falar assim, ó, entra lá dentro, pega o cara e sai com ele. Só que, tipo, não é aquele, não é, o que eu mais gostei no SWAT, que não é uma zona, Porque tem jogo de tiro que é uma zona. É, que você não entende o que se passa, cara. Você só atira no que vem na sua frente. Tem jogo de tiro que é muito bom, mas que é uma zona. Por exemplo, eu vou citar um que é muito famoso, que é muito bom, mas que é diferente do SWAT. Por exemplo, o Halo. Porra, o Halo é... caralho. Sensacional. É muito bom. Só que às vezes, tá vindo tiro que você não sabe de onde, tá? Saca? Porque o espaço onde o Halo joga é jogado tipo uma área muito grande, principalmente em floresta, sabe? A jogabilidade do Halo é sensacional, velho. Tipo, muito boa mesmo, uma das melhores. Agora, às vezes você fica meio perdido, assim, tem tanta gente atirando em você que você fica meio perdido, que tem muito bicho vindo, sabe? Esse é que eu joguei na sua casa? É. É, realmente tem muito bicho vindo e eu fico puto, não consegui jogar esse jogo. Agora, mas você jogou dois na minha casa, o Halo, que é aquele que tá na floresta, e jogou o Gears of War também, que é dos aliens. O Gears of War é sensacional. Agora, o Gears of War, pra mim, cara, é espetacular o Gears of War. Porque ele tem uma jogabilidade diferente, ele não é daquele só da arma, dá pra você ver o personagem, e o gráfico é massa, e a história da parada é legal, sabe? E quando você consegue juntar gráfico, jogabilidade e história, fica foda. Porra! Por isso que o Call of Duty faz tanto sucesso, velho. Com certeza, cara. Porque, cara, todos eles têm uma trama sensacional, um gráfico sensacional. Por isso, na minha opinião, o Call of Duty é um dos melhores. Em relação à primeira pessoa que se segura a arma lá, pra mim o Call of Duty é um dos melhores. Principalmente o Modern Warfare, porque a história do jogo é história de filme, velho. É muito bom, cara. É sério, é muito bom, cara. A trama de tudo. E a jogabilidade é massa. Aquela, a gente já comentou da favela no Rio de Janeiro do jogo. No que eles se baseiam no Brasil e tal, tem um cast, vocês escutem aí o Caramba Cast. E o Call of Duty é muito bom nesse sentido, porque ele consegue juntar esses três: jogabilidade, gráficos e história. É muito foda. O Halo também, cara, o Halo é bom pra caramba. Poxa, o Halo é bom, muito bom, cara. A jogabilidade do Halo é massa. E eu acho que é só pra Xbox, né? Halo é só pra Xbox. Não, tem Halo 1 e Halo Reach, tem pra PC. Halo 3, acho. Não sei. Halo 2 tem pra PC. Halo 3 só tem pra Xbox, eu acho. Isso. O que eu tenho aqui é Halo 3. Tipo, é muito legal, velho. Tipo, a jogabilidade é tipo mais simples, saca? Não é aquele jogo que você precisa aprender como usar a mira. Porque aquilo é um saco, você sabe. É. Né? Tipo, Resident Evil. Até o Call of Duty, tipo, o Call of Duty ele até melhorou nisso, que os primeiros, cara, eram um saco, você no campo de treinamento, aí não sei o que lá, atira ali, atira aqui, aí ficava um saco. Aí depois você sentava lá no caminhão, aí beleza. Tipo, medalha de honra, né? É, aí, porra, era um treinamento longo e cansativo. O Call of Duty até melhorou isso, no Modern Warfare ele, tipo, transformou isso numa competiçãozinha e tal, ficou maneirinho. Mas... o Halo é o melhor, cara, porque é simplesmente assim, toma uma arma, atira, agora. É, e o que acontece, o Halo, ele é legal, que, tipo, você, a história que você é, tipo, você não, eu não sei se o carinha do Halo, ele é realmente um humano, mas ele é tipo um capitão, uma parada bem treinadona, cabuloso, saca? E... você é tipo, que comanda as tropas e você tá tipo, num planeta tipo alienígena, né? E você é o mais cabuloso e você tem uns flashes de memória, assim, de uma menina e tal, que fala com você. Você tem que saber o que é, quem é a menina, por que você se sente mal às vezes, saca? E eu gosto muito dele, né? A toca fez muito sucesso, né, velho? Agora, eu gostei muito dele, a jogabilidade do Halo é foda. Agora, voltando ao SWAT, que eu tava falando dos games desorganizados, assim, que não é desorganizados, é uma coisa mais frenética. O SWAT é uma coisa mais tranquila, saca? Tipo Rainbow Six Vegas também, assim. Mas o SWAT é legal, velho, porque você tem que tipo, ser na cautela. E, tipo, pra mim, o SWAT é um dos mais próximos da realidade. Em termos. Porque SWAT realmente é uma polícia mais específica pra ser mais operações cautelosa. Operações especiais, cautela. Operações especiais, cautela e tal. Agora, o Call of Duty, tipo, que é aquele que você é do exército, cara. Então, tem que sair na rua e meter bala, tá ligado? Tipo, no caso do Modern Warfare, né? Porra, agora quase que a gente esquece do clássico grosso e bronco Duke Nukem. É, puta pariu, né? Esse é seu. porra. Cara, esse foi o primeiro. O Doom foi o primeiro first person shooter. O primeiro que você tava, incorpora o cara. Mas o. Eu acho que, tipo, por mais que possa ter existido outro, o primeiro jogo de tiro que nasceu, cara, foi Duke Nukem, de 1991, cara. Porra! Cara, o Duke Nukem é sensacional, cara. As frases do Duke Nukem. As putas do Duke Nukem, cara. As putas do. Aí teve o Duke Nukem 3D que saíram, que começou com as frases, as putas e tudo mais. Porra, cara, as putas do Duke Nukem, cara. As frases. É, como é que é? I've got balls of steel. Porra, cara, é foda, é foda. Agora, aí, agora vai ser Duke Nukem Forever com as putas mais reais e com mais frases do Duke Nukem. Tem o Quake, né? Quake, sensacional, cara. Eles, porra, saudades, cara. Agora, ele tá falando. A gente falando do Gears of War, muito legal. A história do Gears of War é muito legal. E não tem essa coisinha de. Fala. De treinamentinho e tal. Você pode fazer o treinamento ou você pode ir pro jogo logo. Pro. Aí, só que o Gears of War é legal porque é a jogabilidade, apesar da mira ser um pouco complicadinha no começo, depois você pega mais tamanho, não é que nem Halo, que é mais simples e legal também, mas o Gears of War não tem aquela coisa do Resident Evil que te deixa meio. Parece que você tá preso, saca? Que limita seus movimentos. É um... Eu tenho a sensação que Resident Evil limita os meus movimentos. É, limita as coisas que eu poderia fazer. Aí depois você acostuma com aquela coisa. Mas é porque o cara é muito lento, cara. Ele não tem aquele movimento, aquela ginga no corpo que um atirador tinha que ter. Já no Gears of War, não. É muito legal, saca? O planeta tá sendo invadido por aliens lá, e, tipo, cabulosos, super inteligentes. E você, tipo, tem poucas pessoas sobreviventes, sabe? Só os capitães mais fortes. E você é um dos capitães, só que você tá preso. E por alguma razão, eles prenderam você. E aí o cara abre lá a sua prisão e fala, vambora que a galera tá invadindo e a gente precisa de você, mesmo que você seja um prisioneiro. E aí você, no final das contas lá, você tem que eliminar os aliens lá, onde eles moram, que eles fazem tipo uma base no planeta. É. E aí, Jad, o que você acha disso? Pô, eu acho isso aí mesmo. Não, brincadeira. Não, agora o Jader vai falar de um... Agora vamos lá. Jader, tudo que você sabe sobre jogos de tiro. Bom, tudo que eu sei sobre jogos de tiro, vamos resumir... Vamos falar aqui de um que o Jader sabe, que é o Half-Life, Jader. Você jogou, pô. Half-Life eu já joguei. Outro também que você já estava esquecendo era Duck Hunt. Isso, caça aos patos. Ah, é, o Jader é mais... Pariu. Eu sou mais clássico, velho. Ó, eu falei que o primeiro jogo de tiro pra mim foi o Duke Nukem. Pro Jaider, é o Duke Hunt. É, o Jaider vai colocar a imagem aí, porque a galera não vai saber, né? Pois é, sabe, cara. Não sabe sim, jogo lá de 1985, coisa do tipo assim. Se eu não me engano. 84, 85, pra essas eras aí. Você tinha que atirar nos patinhos lá com a arma de verdade, que é coisa mais radical. Com a arma de verdade, pá! E mãe, quebrei a TV de novo. Que tinha uma rolha na ponta. Brinca. Tinha uma bolinha de isopor na ponta. Agora, voltando aos jogos verdadeiros, brinca. Qual é? Não. Voltando a um jogo que não sei se vocês já jogaram, mas esse eu joguei de PlayStation 1, cara. PlayStation 2, desculpa. Que é muito bom, que é o 007 Nightfire, né, velho? Caraca, é muito legal. Clássico de Nintendo 64, que acho que todo mundo que preza pela Nintendo já jogou, que é o 007 GoldenEye. É, GoldenEye também. Todos os 007 são legais, né? Porque, digamos, em si o 007 é foda, né, cara? Agora, 007 é muito foda em si, o jogo é muito legal. O filme, tipo, é muito foda. É, as histórias e tal. E o jogo também é muito legal, que tem aquele coisa assim, ele tem armas super legais, os carros e tal, tiros, tipo, uma parada muito legal, que tem aquela trama, assim, que você tem que ser o 007, né? Tem que ser cauteloso, tem que ser foda, tipo, muito legal o 007. Esse eu joguei quando eu tinha o PlayStation 2. Isso faz bastante tempo, cara. Esses são mais antigos, que é o Max Payne, que inspirou filme. Max Payne é muito legal, que deu uma inovada cabulosa com aquela parada de slow motion, quando você cai assim, vai todo mundo te atira. Esse você já jogou, né, Jair? Qual? Max Payne. Joguei. Só não lembrava o nome, eu acho que é porque eu joguei só uma vez só. Isso, mas é muito bom o Max Payne, cara. Aí o que acontece? Nessa mesma perspectiva de barrinha devagar, aí tu já deve saber qual é, que esse é sensacional, velho. Esse resume tem aqueles três quesitos, né? É história, jogabilidade e gráficos. Que não é tanto um jogo de tiro, assim. Pode ser considerado mais estilo, que nem o Tuti falou, que é tipo... free, tipo, da galera no mundo, assim. Mas eu tinha que comentar que é o Red Dead Redemption. Pô. Que é um jogo de tiro, só que do faroeste, saca? E aí o cara, ele tipo... Esse jogo é espetacular, vai você poder jogar ele em qualquer lugar, velho. Eu acho que esse, na verdade... Tem pra todos, né? Ou ele é exclusivo da Xbox? Não, só da Xbox. Só da Xbox? Não tem, mas nem tem pra computador. Nem pra computador, cara? Não. Porra, tá, coitado de vocês, galera. Mas é sério, compra um Xbox pra jogar Red Dead Redemption, cara. Porque vale a pena, porque foi considerado um dos melhores jogos do ano, cara. Porque é espetacular, velho. A história do jogo, velho, é história de filme, velho. Se tivesse um filme do Red Dead Redemption, ia ser um filme cabuloso, velho. Porque ele é de uma gangue, saca? Daquelas gangues do oeste, antigo lá, do faroeste, né? Aí o que acontece? A polícia fala assim, ó, a gente vai limpar a sua ficha se você capturar toda a sua quadrilha. E aí você vira um mocinho e vai capturar a pessoa. Aí você tem que tipo, pegar aquele papel na parede lá, de procurado, vivo ou morto, saca? E tipo, a jogabilidade é muito legal, tipo, de montar um cavalo, você tem que viajar a cidade, você pode chamar a charrete, você dorme no bordel... Pra salvar. Dorme no bordel. Opa, gostei dessa parte. Isso é sério, cara. Tipo, é muito bom, cara. É muito lógico, bom. Quem não gostaria de dormir no bordel? Porra! Por que você acha que Duke Nukem faz sucesso? Por que você acha que eu joguei Red Dead? Não, é brincadeira, não, mas tô falando sério, velho. Por isso que o nome é Redemption. Véi, por isso que é Red Dead Redemption, porque ele é o. É tipo assim, tem uma parada da jogabilidade. Que ele tem o Red Eye, que é o olho dele, ele consegue ver as paradas em câmera lenta. Então você, tudo fica em câmera lenta, só você e sua mira que fica em velocidade real, saca? E aí você pode, tipo, ele dá tipo 5 tiros num segundo só com a pistola dele, mas quando você liga o Red Eye, aí você, tudo fica em câmera lenta, tipo o Max Payne, só que é uma coisa mais avançada, e você, tipo, mata tipo 5 capangas de uma vez só com o Red Eye, só que a barrinha também desgasta e tal. E a história é muito legal, porque você procura redenção e tal, você tem que ajudar o prefeito, porque tava invadindo a prefeitura, tipo, véio, é muito legal, véio. Procura aí saber a história, tipo, é massa mesmo, véio. Porra, agora vou fazer um bate-bola jogo rápido de todos os jogos que marcaram minha vida. E tem o Tomb Raider também, não esquece. É, Tomb Raider é sensacional, Tomb Raider marcou minha vida. Todo mundo já, você já jogou, né, Jaider? Não. Lara Croft, velho. Porra! O cara que jogou, Jaider. Nunca joguei, cara. Porra, eu tô falando, não sou dessa sua área. Lara Croft, velho. Você nunca jogou aquela paradinha de nadar embaixo? Não, eu sei quem é, eu sei quem é. Não, mano, para, velho. Você nunca... Não, gente, porra. Desculpa, eu sou... Campanha Jaider, joga Tomb Raider. Fica o Jaider da chamada, velho. Não, eu sou da era mais antiga, eu joguei Duck antes, e eu não sou da era mais nova de vocês, desculpe. Vai tomar no seu cu, você jogou essa porra assim. Não, não joguei não, não tive acesso a isso. Não acredito, Jair, eu não acredito nisso. Cara, não agora, acredito. Jogos que me marcaram agora. Jogou Prince of Persia, né, cara? Prince aquele lá que pula no espetinho, é né? É esse mesmo. Agora você tá falando minha língua, cara. Porra, ó, Half-Life... Todos os Half-Life me marcaram, Half-Life 1, Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life Episode 2, Half-Life Blue Shift, Lost Coast, blá blá blá blá blá blá. Todos os Half-Life. Half-Life eu já joguei também. Pô, Half-Life, você já zerou o 1? Não, só joguei, eu não zerei. Você tá exigindo demais da minha capacidade. Você tá exigindo demais. Baixei, joguei, o cara quer que eu zere já, uma coisa assim. Pô, se tu baixa pra zerar, ué. Agora, dois que marcaram também minha infância, cara, foram aquele de fliperama, o The House of the Dead. As pessoas falam minha língua depois, no final do cast. Ah, Jaider, aquele que você vai no shopping jogar, que tem a pistola lá. Obrigado, não, esse aí eu não joguei. E o Time Crisis também. É, mesmo estilo, mesma coisa. Não tem nada diferente, só que The House of the Dead você mata mortos e o Time Crisis você mata gente. Você mata mortos. Redundância. Agora, o que me marcou... Não, calma. Acabei de lembrar. Jogo que, porra, todo mundo tem que jogar. Wolfenstein. O 3D vocês podem jogar, mas primeiro joga o Wolfenstein, normal. Que tem o Hitler num robô. É o Match a Hitler. Ponto. Isso é mais a introdução, é a conclusão, né? Mas então, vamos... Se vocês quiserem também procurar algum jogo que tem jogabilidade legal de primeira pessoa e também é do faroeste, mas é de uma jogabilidade diferente, Red Dead Redemption, é o Call of Juarez, que ele é mais em primeira pessoa e tal, legal. Ah, esqueci de falar uma coisa. No Red Dead Redemption tem uma parada que eu me amarrei muito, que é a parada do duelo, saca? Aquele cara encosta assim, você coloca a mão na pistola lá e... Também tem no Call of Juarez. Não, sim, mas tipo, eu nunca cheguei a jogar muito Call of Juarez. O Red Dead Redemption eu zerei. Muito bom. O Tomb Raider também nem preciso falar, né, cara? Porque é fodástico. E agora nós vamos falar dos jogos online, porque aí o Jaider fala. Vai, Jaider. Então, Jaider liderando agora o papo sobre jogos online. Jogos online, agora que eu tô entrando nessa era também. Mas beleza. Bom, os que eu jogo, os que eu ando jogando e os que eu já joguei, que é Point Blank, que também surge essa onda total agora também, que todo mundo tá baixando, que é Combat Arms. Crossfire também, esse aí, desses três o que eu gosto mais é Crossfire. O que mais? O Crossfire e o Point Blank não tem a que, é assim, é um jogo mais simples, né? Assim, é o mesmo estilo de terrorista contra terrorista, só que os gráficos não são tão bons. Agora o Combat Arms eu acho o Combat mais inovador. Eu particularmente gosto muito do Combat, eu jogava pra caralho com o Jaider e a gente jogava pra caramba, né, Jaider? Questão de gráfico, Combat Arms é puta que pariu, muito foda. Muito foda. Muito foda e tipo mesmo. Assim, tem umas paradinhas inovadoras, tipo lança-chamas, as paradas mais legais também. Eu gosto muito. A jogabilidade é mais real, um pouco mais difícil, mas é legal. É bem mais difícil. Granada de fogo. Isso. O Combat Arms é bem mais difícil, porque as coisas acontecem mais rápido. Tipo, você. Vou contar uma história pra você. A do Jaider era foda. Placa de vídeo, sucesso, maluco. Você jogava uma granada de fogo. O PC do Jaider travava. Ficava tudo preto, a tela do cara só via um mapinha, tá ligado? Aí ele falava, pô, granada de fogo não vale não, mano. Granada de fogo não vale não. Aí você jogava uma granada de fogo e ele falou, ficou preto aqui. Não, porque pras outras pessoas que tem uma placa de vídeo decente, quando você tacava granada de fogo nas pessoas, as pessoas viam a tela vermelha, piscando vermelho, as chaminhas e tudo mais. Mas que dava pra jogar. No mesmo se você jogasse. Porque o fogo ia apagar. Seu life ficava diminuindo, mas o fogo ia apagar. Isso. Agora, no meu caso, se a pessoa jogasse uma granada de fogo em mim, minha tela ficava preta. Mas, tipo, preta com defeito. Alguma coisa deu defeito ali. Aí de repente já tava lá, o Jaider pegando fogo, correndo em cima, chegava e dava um tiro na cabeça dele. Ele, pô, mano, faz isso não, mano. Sacanagem, mas era muito. Mas, aí o Jaider, hipocrisia geral esse moleque, velho. Porque ele foi lá e resolveu comprar um lança-chamas. Pô, mas se não. Aí ele, porque ele tacar fogo nele, né? Não vai tacar granadinha de fogo nele, porque ele ficava puto, porque a placa de vídeo dele era bosta. Mas ele foi lá e comprou um lança-chamas pra botar fogo na gente. Aí se a gente cobrava um lança-chamas também, ele ficava putinho, mano. Como aí, já? Como é que é, já? Claro, você enxergava normal, enxergava preto, e aí? É, mas por isso você pode botar fogo em mim ou não posso? Preconceito com preto, meu irmão. Claro. Você fica enxergando preto e fica puto. Claro. Agora, esse aqui o Jaider deve ter jogado, passado a vida dele na Lan House jogando, que é o Counter-Strike, né, gente? Isso, o Counter-Strike também fala a minha liga às pessoas aí. Que mesmo depois de tanto tempo ainda continua ainda com... Os vícios da galera aí também. É, tem boa galera ainda joga Counter-Strike. Apesar que tá perdendo espaço pra outros jogos. Combat Arms veio pra tentar tirar isso. Desbancar. Que é um dos jogos que... Combat Arms é um dos jogos que tá tentando e que tá conseguindo mais coisas assim. No porque ele se nacionalizou agora também. É. Apesar que esses jogos, quando se nacionalizam, todo jogo que nacionaliza, principalmente esses... Cara, quero saber que merda de brasileiro tem e faz uma bosta de hack e acabar com a porra do jogo, cara. Cara, por que você é tão retardado de querer hackear? Cara, a graça... Ah, é muito chato isso, cara. De ficar só dando tiro na cabeça, saber onde o cara tá. No Counter-Strike tem isso o tempo todo, né, mano? É. Não, O legal é que o Counter-Strike, cara, a galera se importa tanto que eles inventaram uns anti-hacks fodidos. Já o Combat é foda, cara, porque eles não são por salas. Tipo, não é uma sala que tem um anti-hack, é o próprio servidor que tem um anti-hack. Então logo eles conseguem burlar o anti-hack com facilidade. Aí sempre tem que ter uma atualização pra limpar essa galera que usa hack toda hora e tal. Você que já usou hack, qual é a graça? Qual é a graca? A graca de você ficar tipo invisível e matar todo mundo com a faquinha. Sendo que o legal é você ser bom honestamente, cara. Tipo, você jogar e competir, sei lá, e porra, matei hoje 30/0. Mas porque eu ganhei na honestidade. Por exemplo, se você vai zerar o Gears of War, Red Dead Redemption, o Modern Warfare, se você vai zerar isso com uma invisível passando todas as fases, qual vai ser a graça? O legal é você sentir o prazer de você ter feito aquilo de verdade, sacou? De você ter conseguido passar a parada nos seus méritos. Aí chega um carinha, um hackerzinho de merda, feliz de 13 anos. Você pode ver, o nick do cara é tipo Andrezinho 1997. É foda. Quem usa hack é pau no cu, simplesmente isso. Opa. O Jaider usava hack de hack. Não, mas presta atenção aqui, cara. Presta atenção. Mas era só contra os assim, por exemplo, vamos jogar, Jaider. Ele falava. Aí a gente jogava, tipo, só de brincadeira, saca? Não, o que rola no Combat Arms no começo, cara, era muito bom. Não tinha hack bosta nenhuma. Jogava tranquilo. Depois virou moda hack invadir o negócio. Ou seja, se você não colocar o hack, você não vai conseguir jogar. Você me entende o ponto? Mas tipo, eu não colocava hack pra você chegar e esbagaçar todo mundo, pronto, fim do jogo. Crossfire também começou a ter essa paradinha de hack, né? Cara, Brasil estraga qualquer jogo. Eu tô ficando puto com isso, por causa dos hacks malditos. É tão sem graça. Aí o que acontece? A gente começou a fazer, por exemplo, um negócio assim, a gente jogava abertamente Combat Arms quando era no começo, porque era, pô, fodástico, velho. Aí depois, o que aconteceu? A gente começou a fechar a sala só pra gente, tá? Jogar eu, o Tuti, o Jader e o Octa, porque entrava muito hacker, era muito chato. Isso, conta outra historinha aqui, conta uma historinha de Jader. Porque Jader, cara, não sei se vocês sabem, mas o Jader não é uma pessoa muito transigente. Ele é meio difícil de se convencer, ele é meio... ele é complicado, cara. Então vamos lá, quando a gente começou a jogar Crossfire, qual foi a reação do Jader? Porra, não consigo jogar essa porra. Nossa, morro demais. Sei lá, não, vou desistir. Beleza. 2 semanas depois, Jaider ganhando da gente. Beleza. Aí, não, agora vamos jogar Combat Arms. Porra, não. Porra, confundo todo mundo. Não tem diferença no time. Não sei o que lá. Meu Deus. Uma semana depois, Jaider continua apoiando pra caralho. Não, aí Jaider... Não, mas pode falar. Pra ganhar. Não é querendo perder a humildade, não. Mas eu jogava pra caralho Combat Arms. Jogava mesmo. Não, joga. Não, jogo caralho, tem 5 anos que eu não jogo aquela porra, mas, véi, eu era cabuloso. Véi, foi muito engraçado, eu vou contar uma história. No dia que o Jaider matou o PC Siqueira, véi, ele tirou print. Tá um print aqui embaixo do dia que eu matei o PC Siqueira no Combat. Eu acho que matei umas 3 vezes o PC Siqueira no Combat Arms. Não, véi, você é mó sem graça, você tem o PC Siqueira, maluco. Todo mundo quer te focar, cara. Não, o PC Siqueira entrava na sala do Combat Arms, tipo, até pessoas do time dele estavam tentando matar ele, cara. Serve caía, velho. Cara, é muito babaca, puta que pariu. Tipo, você via outra pessoa do time do PC, você ignorava e matava o PC, você entendeu? É, mata o PC, cara. Agora, o Counter-Strike, velho, eu passei, tipo, eu era muito novo ainda e, tipo, foi um dos primeiros jogos online que eu joguei mesmo, foi Counter-Strike, velho. Achava muito foda, porque é uma parada... que por mais que seja simples, não tem aquela coisa da SWAT e tal, aquele gráfico cabuloso, mas é uma parada legal, você tem que ser bom, a jogabilidade do Counter é excelente, cara, por isso que faz sucesso até hoje. É, só ressaltando que o Counter-Strike foi baseado no Half-Life, por isso que eu amo Half-Life, valeu aí, Gabe Newell, diretor da Valve, criadora do Half-Life. Ah, é, Left 4 Dead também me marcou, você mata zumbis, eu adoro zumbis e mato eles, não, legal. Você não adora zumbis. Eu adoro, eu sou mega amigo de zumbis, cara. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Não dá pra citar todos os jogos, porque você sabe que a gente tá falando aqui só os jogos que a gente jogou, tá? Pra gente poder falar com propriedade dos jogos que a gente tá falando aqui, porque a gente já jogou. Então, se a gente esquecer alguns jogos, tipo, ó, Fear, Far Cry, tem... Deixa eu ver, eu tu te falou do Left 4 Dead, mas eu nunca joguei, não posso falar pra você. Dead Rising, blá blá blá. É, tem vários jogos que eu nunca joguei, tem Soldier of Future, que eu dei uma olhada neles pra comprar pra Xbox, muito foda, muito legal mesmo, mas eu nunca joguei. Ou seja, tipo, se a gente não comentou algum jogo, você comenta, mas não precisa falar uma parada tipo, nossa, como não vocês acredito. Esqueceram de não sei o que lá. Fala assim, pô, galera, também vale lembrar, não sei o que lá. Por favor, não nos ofenda, porque a gente também tem vida social, a gente não fica o dia inteiro estudando jogos. Se você ofender a gente, você vai tomar um headshot na cabeça. Isso aí. Um headshot no pé. Ah, é? Como é que foi? Da onde veio o headshot na cabeça mesmo, gente? Vocês devem até estar me zoando aí, vocês. Porque eu falei headshot na cabeça, mas isso... Mas isso é uma piada interna. Uma piada interna da gente jogando esses jogos de tiro aí. Mas enfim, depois de citarmos todos os jogos aí que vocês já jogaram e que eu joguei, né? Enfim, minha realidade é diferente da de vocês. Mas, realidade alternativa. Isso, realidade alternativa. Vamos encerrando o cast aqui de jogos de tiro, tranquilo? Bom, mas antes vamos para as nossas queridas conclusões, por favor, Rafa. Pois é, cara, então eu realmente, porra, gostei muito desse cast, de falar desses jogos aí que eu sou fã, realmente jogo de tiro é muito bom. Eu tenho um cagaço da porra dessa parada. Pô, será que tem o Dreams atrás de mim? Ó, o bicho vindo. Mas eu vou dar uma citada aqui nos jogos que eu mais gostei de jogar, rapidinho, pra vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Tipo, recomendo, saca? Que é o Crysis, né? Halo, Call of Duty, qualquer um. SWAT, bom pra caramba, Medalha de Honra. É, o Red Dead Redemption e o Gears of War. Esses são. Eu recomendo. Tudo esse você pode jogar que você vai gostar mesmo. Agora que, porra, que por mais que não tenha um gráfico muito legal, mas que eu jogava com meu irmão essa parada, com os meus amigos, principalmente com o Juninho, o Ramon, os amigos meus. Cara, a gente passava horas jogando Metal Slug, véio. Era muito foda, velho. Metal Slug e Medalha de Honra. Era cabuloso demais a gente jogar nessa parada. E Doom, né, velho? Porque quando não tinha mais nada pra fazer, vamos jogar Doom e olha o bicho vindo. Tinha um cagaço da porra de Doom. É. E tu, Tê? Ô, galera, porra. Eu só... Depois de tanto jogo que a gente falou aqui, eu ainda penso como é que as pessoas pensam que o jogo influencia a pessoa a ser violenta. Porque se fosse assim, eu tava dando um tiro no meio da testa do primeiro que passasse aqui. E eu não tô fazendo isso, infelizmente. Mentira, gente. Infelizmente eu não tô fazendo isso porque eu sou uma pessoa decente. Eu jogo jogos de tiro pra não ter que atirar nas pessoas. É assim que vocês devem fazer, crianças. Fica aqui o recado. Isso. Eu também aconselho vocês a todos jogarem Duck Hunt, beleza? É isso aí, tipo, tortura os animais. Online, se vocês quiserem jogar Combat, joga também, mas reúne seus amigos pra jogar entre amigos no Skype, que é muito mais divertido. E é isso mesmo, galera. Vamos encerrando por aqui. Não esqueça da promoção da Game Company aí, beleza? Cara, sério, clique na Game Company, cadastre, que você vai estar concorrendo ao PSP 3010 lá, a jogos e a chaveiros. E se prepara que vai ter mais coisas vindo aí para o caramba pra vocês. Enfim, mais um, clique aqui na promoção da Game Company e divulgue no Twitter, beleza? E MSN, Facebook e qualquer outra rede social que estiver pintando. Qualquer meio de comunicação, você fala Game Company Caramba Cast. Você entra, você fala... Cara, só se cadastra e fala que foi a gente, cara, por favor. Isso, tranquilo? Não se esqueça, divulgue no Twitter também o Caramba Cast dessa semana. E fim, galera. Tranquilo, vamos terminando por aqui. Hasta la vista. Fui! Início da rodada. Tô achando, tá escutando. Calma aí. Tá vindo pela esquerda, vai. Granada de fogo, não, porra. Sabe como eu tava comendo? Ele estourou, maluco. Ah, velho, vai tomar no cu, cara. Granada de fogo de novo, velho. Aqui, na cabeça, hein? Não, tô vendo nada, não, porra. Equipe Bravo venceu. Porra, parei, cara. Sacanagem.